Sabem o que é que me apetecia agora? Era dar-vos um abraço. Eliseu, eu gostava que olhassem para o lado. Vejam bem quem está ao vosso lado. Conhecem? Marido, mulher, irmão, irmã, amigo, amante. Gostava que se abraçassem, por favor. Nuno, sobe as luzes. Tá bom. Também não é preciso. Dá-me um abraço que seja forte e me conforte a cada canto. Não digas nada, que o nada é tanto e eu não me importo. Dá-me um abraço, fica por perto neste aperto, tão pouco espaço. Não quero mais nada, só o silêncio do teu abraço. Já me perdi sem rumo certo, já me venci pelo cansaço. Estando longe, estive tão perto do teu abraço. Dá-me um abraço, que me desperte e me aperte sem me apertar, que eu já estou perto. Abre os teus braços quando eu chegar. É nesse abraço que eu descanso, esse espaço que me sossega. E quando possas, dá-me outro abraço, só um. Já me perdi sem rumo certo, já me venci pelo cansaço. Estando longe, estive tão perto do teu abraço. Já me perdi sem rumo certo, já me venci pelo cansaço. Estando longe, estive tão perto do teu abraço. São vocês. Já me perdi sem renunciar, já me venci pelo cansaço. Estando longe, chego tão perto, já me perdi. Isto é possível. Estando longe, estive tão perto do teu abraço. Estando longe, estive tão perto. Não. do vosso abraço. Obrigado. Obrigado. São estes momentos que de facto dão sentido a tudo isto que nós fazemos. E é assim, nestes palcos, com estes grandes músicos, com estes colegas, com estes amigos, e nesta partilha, que nós nos sentimos bem. E eu continuo sem perceber como é que é possível nós fazermos uma canção e às vezes nem precisarmos de a cantar. Talvez porque as canções deixem de ser nossas e passem a ser vossas. Houve um dia alguém que me fez ver. Se ama do bem. Eu enganei-me. Bora voltar ao início.